Então, boa tarde, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, na Boa Nova. O álbum que anda aqui em destaque, o álbum e naturalmente o autor que anda aqui em destaque na Boa Nova esta semana, é todo desconhecido, uma vez estou a falar aqui já à distância, desde segunda-feira que andamos aqui a passar temas do Nosy, e falamos de um autor cujo nome, Gomo, lembra logo Laranja. Laranja, de facto, Orange era a banda de onde teve início o Paulo Gouveia, até que decidiu que, para levar as coisas mais a sério, teria que entrar como Gomo e como autor e mentor de todo um projeto que neste momento tem aqui o seu segundo álbum, Nosy. Quase a lembrar o tema Metediço. Estou a fazer bem a tradução. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Paulo. Olá, boa tarde. Eu, para já, em relação ao Nosy, algumas pessoas que não me conheçam fisicamente, o nome tem dois sentidos. O primeiro deles todos é, e que tem a ver com a forma como eu levo a minha vida, sempre com algum humor, a minha vida, e que depois se reflete também um pouco na música. Tem a ver também com uma parte da minha fisionomia que é um pouco mais saliente do que é normal. Um bocado como aquela publicidade, não é? Exatamente. Daquela família, não é? Exatamente. E não tão abatatada, mas pelo menos comprido. Pronunciado. Exatamente. E pronto, e Nosy que lembra logo também um pouco a palavra nariz, foi primeiro que tudo a brincar um pouco com isso. Depois levámos a coisa mais a sério e o conceito era exatamente dizer que este era um disco um pouco mais virado para aquelas pessoas que são curiosas, que gostam de meter o nariz em tudo, que, no bom sentido, como é óbvio, que gostam de estar constantemente a aprender e a par de todas as coisas que agora são possíveis, principalmente com um meio como a internet. Mas não só isso, através de livros, através de música e através de meios de comunicação, pessoas que estão constantemente interessadas em saber um pouco mais do que aquilo que a população em geral sabe e conhece. E este disco é exatamente dirigido a essas pessoas que queiram saber não só quais são os singles deste disco, mas que queiram conhecer um pouco mais deste disco e do artista. Because of you, time fades. eu não sei se o termo existe, mas diz-se que o Paulo é um web-ólico. Eu também não sei se isso existe, mas sim, eu diria que quando não ando na rua, se estou em casa, estou à frente do computador na internet. Confesso que a televisão já não é para mim aquilo que era, porque agora perdemos mais tempo a ver coisas que já não, a mim já não me dizem tanto. E a internet permite-me continuar realmente a par de uma série de coisas, não só em relação ao nosso país e não só em relação à minha atividade, mas a diversas coisas que eu gosto sempre de estar a par, realmente, seja de tecnologias, seja de ciência, de todo o tipo de atividades que possam realmente fazer algum sentido na minha vida e, no fundo, na vida de todos e deste planeta. E a internet, neste momento, é realmente o meio que me traz essa informação com muito maior facilidade. Aliás, aproveitando até essa sua deixa e falando das possibilidades da internet, o seu single, e agora neste momento o vídeo, de que lhe dou já os parabéns, mas já iremos falar sobre esse, o Final Stroke, é também lá que potencialmente vai ser mais divulgado, por via do YouTube, eventualmente, porque as televisões também já cortaram um bocado o espaço da música, apesar do grande investimento que tem havido em videoclipes. Exato. Eu acho que neste momento a internet é realmente um veículo e eu gosto de recordar sempre isto. Na altura em que lancei o Best Of, isso não era possível, porque a internet ainda não... Vamos recuar um pouco, e ainda nem sequer o MySpace estava implementado, o YouTube não existia, senão... Estamos à distância de 6 anos, não é? Exato, 5 anos. Uhum. O que acontece é que, por exemplo, o vídeo do Feeling Alive, que é um vídeo totalmente dentro do conceito de YouTube, é um vídeo que é feito antes do YouTube existir, que é uma coisa, por acaso, engraçada, e daí agora se percebe realmente porque o sucesso daquele vídeo é que as pessoas já tinham uma apetência para consumir este tipo de páginas onde as pessoas publicam os vídeos e as pessoas têm curiosidade em ver. A televisão cada vez aposta menos e, portanto, os vídeos, como é natural, onde os vamos poder realmente ver é na internet, sem dúvida. E cada vez mais se faz vídeos a pensar exatamente na internet e na forma como se vai poder difundir a imagem desses mesmos vídeos. O que acontece é que, em relação aos meios tradicionais que nós estávamos habituados, onde nós estávamos habituados a ver os vídeos e mesmo a ouvir música, neste momento, se não for a rádio, nem sequer as músicas podemos ouvir na televisão. Isto agora, a televisão passou realmente para um... Quanto a mim, para um facilitismo de gerar audiências que não corresponde àquele tipo de pessoas, por exemplo, a quem este disco é dirigido. Nós não nos identificamos com a televisão neste momento, muito mais com a rádio e com a internet, sem dúvida. Come say you love me, come say you love, come say you love me, come say you do. Come say you love me, come say you love, come say you love me, come say you do. I tried to wake her up this morning, but she only stared to me and said, if you don't want me to love you, baby, you better let me go while you can. But I don't want to see her being sad again, and I don't want to lose that smile every morning when she sings. Come on, come on, you know I love you. Come on, come on, you know I care. Come on, come on, and say you love me. Come on, come on, there. Come on, come on, you know I love you. Come on, come on, you know I care. Come on, come on, and say you love me. Come on, come on, and I'll be there. 100.2 FM. Uma estação para 4 estações. I get up in the morning, baby, I gotta go to work this time. You know that I won't leave you, baby, 'cause I don't want to hear you sigh. like seeing naked in the morning, like seeing naked in the afternoon. Wanna make lots of money and save it, I wanna spend it with you. So come on, come on, you know I love you. Come on, come on, you know I care. Come on, come on, and say you love me. Come on, come on, and I'll be there. I'll never tell her that I wanna be without you. I wanna tell her that I wanna be around you. I'll never tell her that I wanna be without you. I wanna tell her that I wanna be with you. I wanna see you lie naked in the morning. I wanna see you lie naked on the floor. I wanna see you lie naked in the bathtub. And that's why I keep asking you for. Please don't leave me behind. You'll miss my smile when you wake. É dirigido exatamente para aquelas pessoas que têm curiosidade em saber muito mais do que aquilo que lhes aparece à frente. Do que lhes é vendido. Exato, porque... E não estou a querer dizer que são maus programas ou que... Sim, ou que... Bem, mas estamos virados muito para o mainstream só, não é? Exato. Sabe Deus quem é que define o que é o mainstream hoje em dia, não é? Sim, mas é natural que se perceba de alguma forma o que é, porque basta ver televisão. Todos estes programas agora são virados exatamente para esse mainstream, portanto o conceito que nós encontramos neste momento na televisão, quanto a mim, é ali escarrapachado o que eu sempre considerei mainstream, e a prova disso é que tem grandes audiências, senão estaríamos a ver outras coisas, não é? O Projeto Gomo abrange um público muito variado. Se dúvidas havia, agora, quando neste combate Kung Fu, não é, que teve acesso, sim, sim. Foi buscar, logo à partida, um público mesmo muito jovem, não é? Sim, mas aí é um pouco diferente. É um pouco diferente porque eu acho que os jovens, neste momento, são muito mais curiosos do que os adultos. Aliás, para eles, a internet neste momento e a informática, digamos, quando nós chamamos de novas tecnologias, para uma criança e para um adolescente, isso não faz sentido nenhum. Para eles aquilo não é uma nova tecnologia. Aquilo é para nós como o frigorífico e o fogão. Nós já ligamos um fogão com toda a naturalidade e sabemos como ligar um frigorífico, e para eles um computador e a internet funciona exatamente da mesma maneira. Aquilo que para nós pode ser um pouco confuso, para eles é uma coisa imediata. E é garantido que a maior parte dessas crianças gostam muito mais de ir ao cinema e também elas de consumir internet do que propriamente a televisão. Portanto, eu considero que esse público, ainda assim, acaba por estar dentro deste lote de pessoas que eu gostaria, para quem é dirigido este disco. Agora, como é óbvio, a música não se pode escolher quem é que ouve certo tipo de música ou quem é que gosta. Agora, o que eu tenho sentido é que mesmo em relação ao best-of e mesmo em relação às pessoas que ouviam o Feeling Alive, a prova de que consumiam e gostavam de uma música como Feeling Alive, e agora, com certeza, em relação a algumas das músicas deste disco, é a prova provada que realmente estavam atentos, porque eu era um artista novo, não eram pessoas que apenas consumiam um certo tipo de artistas, aqueles que passavam na televisão. Eu para aparecer na televisão e eu para passar na rádio foi porque houve um público que exigiu que isso acontecesse. Não parte nunca, muitas vezes, principalmente em relação à televisão, e isso é cada vez mais notório, mas mesmo em relação a algumas rádios ditas nacionais, que vão desde o sul a norte do país, não é uma escolha de um radialista ou de um programador de televisão. É um público que obriga, no fundo, a que certos artistas e certas músicas comecem a passar na rádio e na televisão. E isso é a prova provada que realmente havia pessoas atentas e havia pessoas que ansiavam por novas músicas e por novos artistas, e foi graças a eles que o Best Of teve o sucesso que teve. Na altura do Best Of, houve alguma surpresa da sua parte pela recepção? Muito. Não houve alguma. Houve muita surpresa. Porque o Best Of foi todo ele criado em casa e muito pouca gente tinha ouvido sequer algumas das músicas que eu tinha feito. Portanto, era um hobby, era uma forma, era um escape em relação à vida mais monótona que eu tinha, diária. E aquilo era um escape, era uma forma de eu me divertir, era uma forma de eu me sentir bem comigo próprio, de explorar também a minha parte mais criativa. E, portanto, eu não fazia mesmo a mínima ideia que algum dia ia ter um disco, que algum dia as pessoas iam gostar do tipo de música que eu fazia. E é preciso ver que agora, nestes últimos 5 anos, já ouvimos artistas como o Mika, como outras bandas menos conhecidas, mas com o mesmo tipo de sonoridade, como os MGMT ou os Vampire Weekend, que tiveram algum sucesso também no estrangeiro e mesmo dentro do nosso país, e que já cá vieram tocar. Mas em 2004 havia muito poucas bandas com este tipo de sonoridade, ou pelo menos conhecidas. E portanto, eu já sentia isso mesmo no meu meio de amigos, em que eles estranhavam o tipo de sonoridade que eu fazia, e alguns deles até achavam alegre demais para aquilo que estavam habituados a ouvir. E mais uma vez, em tempo de crise, naquela altura, aquilo parecia não fazer muito sentido. Portanto, a surpresa foi realmente geral. Um tema como o Feeling Alive, de um artista novo, que depois passa a ser o segundo tema mais tocado nas rádios do país, logo atrás dos Chutes e Pontapés, que já são uma instituição, foi uma surpresa geralíssima. À semelhança dos Chutes e Pontapés, também eles lançaram agora um novo álbum, não é? É verdade. Estão a par. Mas neste período, estamos aqui neste tempo em que, enfim, não houve edição de discos, mas que, enfim, como não parou, aliás, foi pai de uma criança, parabéns também. É verdade, nesse aspecto. Obrigado. Houve alturas em que desanimou e pensou, pronto, não quero fazer mais? Não, isso aconteceu mais quando do sucesso do Best Of, curiosamente, do que propriamente depois. É que isto, para um artista novo, que pensa que, ou para um músico, que tem a ilusão de que para estarmos nesta indústria, a única coisa que temos que fazer é boas músicas, rapidamente se desengana, porque a indústria musical, aliás, como eu acredito que seja assim numa série de atividades, no fundo é um negócio, e sendo um negócio existem várias facetas e várias maneiras de estar nesta indústria que muitas vezes chocam os artistas, e isso aconteceu-me variadíssimas vezes durante a turnê que tive em 2004 e 2005 em território nacional. É incrível o tipo de situações que nós nos vemos às vezes confrontados, e que eu não estava mesmo à espera. É um negócio, sem dúvida, existem pessoas mais honestas, outras menos honestas, existem pessoas que nos exploram mais, outras menos, mas a verdade é que isso acontece, e às vezes é um choque brutal para quem não está à espera e pensa que fazer música é tudo bonito e colorido. Não, não é. Depois, não senti tanto vontade de deixar de fazer música, até pelo contrário, senti que, novamente, era eu que estava no controle da situação toda. E quando assim é, volta aquele prazer de início de fazer música só por si. Né? Uhum. Exato. E foi isso que aconteceu. No fundo passaram 5 anos, mas 3 anos eu passei a promover o Best Of, e depois tive 2 anos para mim em que me reencontrei de novo como músico, como pessoa, e achei que foi realmente o mínimo para se conseguir fazer um disco com a qualidade do Nose. E dois anos não me parece assim uma... muito tempo para trabalhar um disco. Acho que é o normal, o essencial, para que nós fiquemos satisfeitos com o resultado final. I am here to tell you that there is somebody that's thinking about you. I am here to tell you that there is someone that is thinking about you. Continuously, he's always thinking, he's always thinking about you. Oh, come, there is so many things he can do, see, whatever. Estas músicas, temos estas letras, refletem vários estados da alma ao longo deste período. Sim, sim. Vários estados da alma, várias situações pelas quais eu passei. Muito mais até do que o Best Of. O Best Of muitas vezes não era necessariamente acerca de mim. Muitas vezes eram apenas episódios que eu presenciava ou filmes que eu via e que me levavam para universos diferentes do meu. O Nosey já é muito mais pessoal, são mesmo relatos de várias situações que eu fui passando durante estes 5 anos e que depois resultaram em algumas destas músicas. E a prova máxima disso mesmo é o primeiro single, o Final Stroke, que é iniciado ainda nos Estados Unidos, quando fomos até lá promover o nosso disco, e começou a ser composto lá, e foi quando eu percebi que estava na altura de começar a fazer um segundo disco. Este foi o pontapé de saída para o início da criação das músicas deste novo álbum, e por isso mesmo é também o pontapé de saída e de apresentação deste Nosy aos portugueses. Aliás, a Hollywood foi duas vezes, não é? Exato. E ao que parece, a primeira correu bastante bem e a segunda foi para si alguma decepção. No fundo, as duas correram bem. Uhum. As duas correram muito bem. O que acontece é que da primeira vez eu deixei-me impressionar apenas pelo cenário e pelas situações, e pronto, e nós... Era tudo novo, não é? Era tudo novo para mim, era estarmos a ver pessoas que só estamos habituados a ver em revistas e no cinema, e elas estão ali ao nosso lado em festas, é o saber que as pessoas gostam do nosso trabalho, nos convidam para essas festas, fazem questão de que nós estejamos em conversas e em mesas onde toda a gente fala um pouco sobre a música e tem curiosidade em saber quem nós somos, e depois consomem a nossa música e dizem bem dela. Isso para nós, como é óbvio, e para um músico, é muito agradável de ouvir, e nós deixamos muitas vezes impressionar porque não é o nosso país. No nosso país nós já estávamos habituados a ouvir algumas dessas opiniões, mas ali estamos no fundo na meca do cinema mundial, estamos a falar com realizadores, produtores que gostam da nossa música, é tudo bom. E voltamos com o ego cheio e vimos dar mais uns concertos no nosso país e ficamos com a sensação de que alguma coisa de extraordinário está prestes a acontecer num outro país. O que acontece é que quando voltamos a segunda vez, somos novamente convidados para ir lá, né? E aceitámos de bom grado, mas depois quando... Isto para um músico não basta só dizerem que gostam da nossa música e que nós somos muito bons e que somos muito engraçados. Às tantas, eu pelo menos já ambicionava qualquer coisa mais, e o que eu queria era editar um disco nos Estados Unidos, queria fazer uma turnê pelo país, e quando percebi que não iria haver possibilidade de se editar um artista português a nível mundial, no fundo, porque editar nos Estados Unidos significava editar no mundo inteiro, como é óbvio. E quando eu percebi isso, então, daí veio a decepção, porque nós estivemos em conferências onde estavam as pessoas mais importantes da indústria musical e que decidem o que é que vai acontecer no resto do mundo, como o presidente da Universal, o AR da Warner, tínhamos até o Larry King da CNN, que é o entrevistador mais antigo da CNN, até ele estava lá presente para se discutir realmente a música, e das 12 bandas escolhidas do mundo inteiro, GOMO fazia parte de uma delas, portanto foi um privilégio enorme. Mas quando depois estamos em conversa com eles e percebemos que os últimos artistas que eles editaram a nível mundial tinham sido os Ace of Base, que tinha sido há 13 anos atrás, aí percebemos realmente que a indústria está numa situação que já não era normal. E depois disso, o único artista que se percebeu que foi editado a nível internacional foi o Mika, que foi uma aposta da Universal, e uma aposta mesmo desde o início até à projeção que o Mika teve entretanto, e que era um artista que ninguém conhecia, porque se formos ver para trás, realmente não existem agora artistas novos que se tenha feito uma aposta tão brutal como se fez em relação ao Mika. E não era num português que isso ia acontecer, disseram-me claramente, quando existem milhões de artistas americanos à espera de uma oportunidade. Daí a desilusão e a volta à casa. É bom ouvirmos isto de viva voz, para as pessoas terem noção de que nem tudo é tão fácil como às vezes se aparenta, não é? Não, isso não é mesmo nada fácil. E por exemplo, em relação a este disco, ao Nosy, eu resolvi ainda arriscar mais e tornar ainda as coisas mais difíceis. E estou a sentir isso neste momento, que foi deixar de trabalhar com a Universal e decidir uma edição de autor em que os custos são todos suportados por mim, E depois tem a distribuição da EMI, realmente, para as lojas, porque é um domínio que eu não faço mesmo... Que é difícil. Não consigo sequer perceber, não tenho a experiência de vendedor, portanto, teria que ser mesmo uma empresa a fazê-lo, e a EMI, graças a Deus, aceitou. Mas, sendo edição de autor, as coisas são ainda muito mais complicadas. Temos mesmo que pensar em tudo, fazer tudo, constantemente, 24 horas por dia, eu penso este disco à extra música, o que é realmente um trabalho muito, muito mais cansativo e que nos tira muito mais horas da nossa vida do que eu alguma vez imaginei, mas tenho a certeza. Mas também controla esses aspectos, ou melhor, controla os aspectos que mais decepcionaram no passado. Exatamente, é exatamente isso. É para que não haja as decepções que houve no passado, pelo menos deito-me todos os dias de consciência tranquila que as melhores coisas foram feitas, foram todas feitas para o meu bem e para o bem da minha música. E, portanto, isso é que é importante, é nós todos os dias, é seguir o nosso sonho, porque, assim, as coisas não podem correr mal. Quando nós seguimos os nossos sonhos e decidimos que é isso que queremos fazer, eu não acredito que as coisas possam correr mal. Elas podem não atingir os objetivos que nós sonhávamos que atingisse, mas por vezes eles simplesmente não são atingidos porque não eram realistas. Porque eu acredito muito mais que nós, ao seguirmos os nossos sonhos, conseguimos ser muito mais felizes do que fazendo um tipo de trabalho ou uma atividade que não tem nada a ver connosco. E, portanto, como é isto que eu quero fazer da minha vida, eu não preciso de mais horas para fazer outra coisa. Eu só preciso das 24 horas da minha vida para trabalhar o meu disco, que é aquilo que eu quero. E, portanto, por mais difícil que isso seja, eu acho que se as coisas correrem bem, a alegria também é muito maior do que se este trabalho tivesse a ser feito por outras pessoas. Também se percebe assim aquilo que vem aqui escrito no disco, que é o muito obrigado a todos que participaram neste disco e a todos os que, mesmo não participando, sempre me apoiaram condicionalmente de princípio até ao fim. I won't go. Nova, um mundo de emoções. Sail to the middle of the ocean and let it go. Scream if you have to, but don't let him really know that you want him back. Eu há pouco falava aqui do vídeo, do videoclipe do Final Stroke. Curiosamente, eu sempre tive a opinião de que as imagens complementam a música. No seu caso, e no caso do Final Stroke, o vídeo está muito bem concebido. Revela-nos aqui também um gomo ginasta e que permite, à partida, se ainda não se ouviu a música, ir procurá-la. Se já se ouviu, parece que ela ganha um outro elan. É verdade. Eu também sou muito amante dos vídeos e do cinema, porque acho exatamente a mesma coisa. Acho que a música sobrevive por si, sem dúvida, mas ela pode ganhar uma perspectiva completamente diferente quando associada à imagem. E eu acho que isso acontece certamente com o Final Stroke, assim como já acontecia nos outros vídeos, mas neste realmente parece que ganha ainda mais a música com este vídeo, pela alegria que depois transmite, pela grandiosidade de algumas situações que acontecem durante o vídeo. Realmente isso acontece. Para mim também acaba por ser uma surpresa muito agradável, porque a ideia não é minha, a ideia é do realizador, que de seu nome Vasco Viana. O Vasco Viana, até para as pessoas que não sabem, e é natural que poucas pessoas saibam, porque muitas vezes este tipo de notícias não é tão divulgado como isso, mas o Vasco, principalmente porque ele é diretor de fotografia da curta que eu vou falar já a seguir, e geralmente fala-se muito de atores e de realizadores, mas o Vasco Viana é o diretor de fotografia da curta que ganhou este ano em Cannes o prémio final, o maior prémio para o cinema, não de um filme de longa metragem, mas uma curta metragem. E estou a falar de um jovem. Muito Exatamente. Jovem. Ele é um jovem, tem uma criatividade muito, muito interessante e tem uma imaginação que é muito semelhante à minha. E quando ele apareceu com a ideia, aquilo que ele me transmitiu foi muito simples. Ele só disse: olha, eu gostava de fazer um vídeo baseado nos anos 80, em que tu estivesses vestido à semelhança do Michael J. Fox no Regresso ao Futuro, e que depois tivesse uma mistura do Footloose com o Dirty Dancing e tal, aqueles filmes mais musicais, mas que não houvesse ali uma preocupação de muito rigorosa no dançar e tudo. Era para passar exatamente a espontaneidade de toda a situação e de perceber que nós não precisamos de ser grandes bailarinos para querermos dançar, não precisamos de ser grandes músicos para querermos fazer música, e não precisamos de ser realmente um gênio para podermos seguir os nossos sonhos. Apesar mesmo do nosso trabalho ser muito maçador, há sempre possibilidade de tirar daí várias vantagens e as partes mais positivas e sermos felizes com isso. E o vídeo transmite isso de uma forma brutal. Eu acho que é mesmo um hino à alegria e ao otimismo. Já agora esclareça-nos esta dúvida. Houve direito a duplo, não? Houve direito a duplo. Enfim, naquelas partes mais que obrigam a mais ginástica. O que eu posso dizer é que eu geralmente nos vídeos as pessoas convidam-me para ser o personagem principal. Não é por acaso, não é só para ser um músico, é porque eles sabem que eu estou disposto a fazer tudo. I'm getting drunk inside some bar. With a bottle I'm no star. Even though my friends might think that one day I will be king of Hollywood Boulevard. Man, I'm just feeling oh so fine. Santa Monica always shines. Even though it doesn't seem so bright. I still don't know why I came. Gotta find Para quem não tem a oportunidade de ver, está na nossa página de Rádio Boa Nova, www.radiobonova.com. É consultar o vídeo. Estão lá também os links para os sites do GOMO, no momento, o seu blog, que já, no momento em que estamos a gravar, não é atualizado desde abril. No entanto, as pessoas seguem a sua carreira, têm essa percepção, não têm? Tenho, agora, eu por acaso peço desculpa em relação às pessoas que têm ido ao meu blog. O blog não está a ser ativo, não passa só para mim, porque como podem reparar, o visual do blog ainda é do álbum anterior. Uhum. E ele está alojado num servidor que eu não posso alterar, a não ser pedir que o alterem. E como ele ainda não foi alterado, eu não queria que as pessoas neste momento fossem muito consultar o blog e consultassem mais páginas como o MySpace e o Facebook e o i5, que já estão mais atualizadas em relação ao grafismo deste disco. É, sim, porque o grafismo deste disco é muito cuidado. Aliás, é um trabalho, eu sei, da Mónica Duval, não é? Exato. É que não se poupam as despesas, quer em termos de impressão, quer na ideia de criar aqui um terceiro buraco no seu nariz, porque houve o cuidado de que o nariz fosse, de facto, a parte desburacada, não é? Exato. Enfim, para chamar mais atenção aqui ao nosey. E estou a falar aqui de uma impressão que tem, enfim, tem questões técnicas que eu não sei explicar, mas sei que tem impressão em relevo, ou seja, tem. Há aqui um trabalho que não é barato, naturalmente, mas que é um trabalho muito cuidado e muito bonito. No fundo, agora com estas questões todas do download de ilegal e a pirataria, e eu não gosto muito de chamar pirataria porque eu não considero que as pessoas sejam piratas, não é? Eu acho que há aqui uma geração que a própria crise e há mesmo uma geração que cresceu sem nunca ter entrado numa loja e comprado um disco. Uhum. Portanto, eu acho que aqui a grande culpa terá sido mesmo da indústria discográfica, que viu acontecer um fenómeno como este e não se precaveu logo desde o início. Ora, uma criança ou que... Ou se compraram um disco, foram CDRs, não é? Exatamente. Ora, uma criança que se habitua desde os seus 5, 8 anos, o que seja, a fazer downloads de música antes que lhes digam que aquilo não é legal, é óbvio que se ganha uma habituação. E é difícil depois combater uma habituação que ainda por cima é de um facilitismo brutal, que é chegar ao computador, carregar numa tecla e descarregar num disco. Como os artistas que não lhes cabia a eles terem pensado nessa situação e terem arranjado maneiras de se precaver uma situação destas, mas são eles que agora pagam essa fatura. As editoras também, mas seria da responsabilidade delas e por um lado acaba por ser quase bem feita, mas em relação aos artistas que não têm culpa nenhuma e que continuaram a trabalhar com o mesmo afinco e continuaram a fazer as músicas com o mesmo cuidado, sentem-se realmente lesados de alguma forma quando o seu trabalho não é retribuído de forma alguma. É que, ainda por cima, nem há formas de percebermos realmente a quantidade de pessoas que adquiriram o nosso disco, mesmo que seja por download ilegal, o que tira um bocado a verdade dos factos. Os artistas não fazem a mínima ideia quantas pessoas realmente ouvem os seus discos, quantas pessoas é que seguem o seu trabalho, porque realmente nas vendas temos números, mas em relação aos downloads ilegais não temos números nenhuns. Então, a minha preocupação, e que já passa pela preocupação de muitos artistas, é criar condições para que realmente as pessoas queiram possuir um objeto físico e não só o download das músicas. E foi com esse cuidado que se fez este álbum do nosey, com algum cuidado gráfico que faça com que as pessoas tenham realmente prazer em adquirir o disco e tê-lo em casa e mostrá-lo às pessoas, porque realmente eu considero que o grafismo deste disco e o cuidado com que ele foi feito pela Mónica de Valle é realmente excepcional. Mas, uma vez mais, não se poupou despesas também a nível musical. Está aqui muito bem rodeado, excelentes músicos, e também na produção com o Nuno Rafael, por mais distraídos, que tem estado a par com muitos projetos a nível nacional, e nomeadamente com o Sérgio Godinho. Exatamente. Como é que chegou à conversa com o Nuno Rafael e como é que escolheu estes músicos que o acompanham aqui na gravação deste álbum? Bom, em relação ao Nuno Rafael, as coisas são um pouco semelhantes ao Mário Barreiros no Best of Boom. Eu tive a felicidade de realmente colher aqui a admiração de alguns músicos que eu também admirava, e de produtores que realmente têm um nome muito forte na praça, porque o Nuno Rafael, então, depois de fazer o projeto Humanos, que tinha músicas do António Variações e que tinha vocalistas como o Camané, como a vocalista dos Clã e o próprio David Fonseca, ele realmente ganhou um nome muito forte e foi ele próprio que se disponibilizou a trabalhar, é verdade, com os seus custos, como é óbvio, mas foi ele que se disponibilizou a produzir este disco e a estar comigo ao meu lado, porque nós gravámos muita coisa em minha casa e ele diariamente vinha ter comigo aqui a casa e nós fomos trabalhando aos poucos juntos este disco. O Sérgio Nascimento, que também toca com o David Fonseca e com o Sérgio Godinho. E estamos a falar da pessoa da bateria, da percussão. Exatamente. No caso do Rafael, não só produziu, como tocou baixo também, não é? Tocou baixo e guitarra, uhum. Exatamente. Ele é muito mais bom músico, excelente executante do que eu. Eu, em termos de execução, de instrumental, não sou grande coisa. Não fosse a minha criatividade e eu seria realmente um músico banalíssimo. A criatividade depois é que faz realmente a diferença e é isso que estes músicos admiram, porque eles sabem perfeitamente que eu, a nível de execução instrumental, não sou realmente um músico de ser admirado. Depois, em relação aos outros músicos, são realmente músicos que de alguma forma me têm seguido desde o início, alguns deles, porque viviam nas Caldas também, outros de Lisboa e que eu fui conhecendo. As Caldas, temos de explicar que é Caldas da Rainha. Não é? Caldas da Rainha, porque exatamente. Há várias, aqui em Tão Oliveira há várias. Não é? Caldas da Rainha, exatamente. Eles, como viviam nas Caldas da Rainha, no período em que eu vivia também lá, eles foram acompanhando o Best Of e agora acompanhando o Nosy e são eles próprios que quase que se fazem convidados e fazem questão de participar, o que para mim me dá um prazer enorme. E pronto, temos aqui o produto para fazer chegar às pessoas, não é? Exato. No entanto, como disse, é difícil ter o feedback das vendas e do download, não é? No entanto, ao vivo as coisas são muito mais imediatas, há um feedback imediato, não é? É verdade. Onde é que vamos ter o Paulo nos próximos tempos e que expectativas tem agora que tem aqui este disco para mostrar? Bom, neste momento nós vamos apresentar o disco no dia 16 de junho em Lisboa, no Cinema São Jorge. Tem uma particularidade este concerto, que é no dia anterior ao meu aniversário, portanto a ideia é fazer daquilo mesmo uma festa, que se prolonga para depois da meia-noite. Portanto vai ser um concerto único, provavelmente tão depressa não darei outro, a não ser para o ano, porque será próximo do meu outro aniversário. Mas provavelmente não haverá um concerto com esta que reúne estas condições realmente únicas que este concerto dia 16 vai reunir. Depois vamos estar em alguns festivais, que eu peço imensa desculpa de não poder revelar, mas os promotores não o permitem, têm que ser eles a revelar os artistas que vão levando, a conta-gotas. Mas no MySpace vai aparecendo, vai tendo cuidado de atualizar. Exatamente, eu vou atualizando nas minhas páginas pessoais, vai sempre aparecendo as datas. Agora estamos num período de promoção, aliás, como se pode ver neste momento, e estamos concentrados exatamente nessa produção, nessa promoção, estamos a ensaiar para este concerto dia 16 e depois as datas vão começar a surgir, com certeza. Logo a seguir aos festivais vamos começar a percorrer o país de leste a leste. Paulo, resta-nos agradecer a disponibilidade que teve para falar connosco e dizer-lhe, enfim, em 3 anos que fazemos aqui o Caso Fazem Caso Tocam, com uma banda por semana, e que não falhámos ainda, foi das entrevistas mais lúcidas que tivemos, pela maneira como encara a sua participação no mundo da música, enfim, e como foi capaz de sintetizar aqui que são as suas relações com aqueles que se movem neste meandro. E a própria maneira como diz que não é grande executante em termos musicais, mostra, embora nos permita discordar, mas enfim, a pessoa que está a discordar de si é a pessoa que não sabe rigorosamente nada de música, em termos de criação, a maneira de lúcida estar nas coisas e perceber que, de facto, a nível de criatividade, poucos o conseguirão bater hoje em dia no nosso país. Muito obrigado. Eu é que agradeço não só a entrevista, como os elogios finais, mas eu realmente não sou pessoa de me esconder atrás de alguns factos e gosto até que a maior parte das pessoas que seguem a música e mais uma vez, eu não posso estar a fazer um disco que digo que é dirigido a pessoas curiosas se depois também não lhes dou o tipo de informação que eles não estão habituados a ouvir e que com certeza também faz parte da sua curiosidade, saber como é que todas estas coisas surgem, como é que é ir aos Estados Unidos, se aquilo corre bem, corre mal, como é que é a indústria, se é tudo tão bonito como transparece cá para fora. Eu acho que é interessante também as pessoas... Eu digo isto porque eu, antes de ser músico, também era fã e também gostava de saber estas coisas. E, portanto, acho que não há razão nenhuma para se esconder alguns factos e não há razão nenhuma para se ter vergonha de outros, não é? Resta a pergunta final, que terminamos sempre assim. Vindo ao livro do hospital, tem a hipótese de, por uma organização que diz assim, pode trazer consigo duas bandas à sua escolha. Quem é que escolhia neste momento? Neste momento, eu levaria... Ora, deixa-me cá ver. Eu gosto muito da Rita Redshoes. Já foi nossa convidada aqui, com o lançamento do Golden Era. Exato, eu gosto mesmo bastante dela. E gosto agora também de um projeto que, apesar de já ser o segundo disco dele, eu gostei muito agora do single de avanço deste novo álbum, que é o Sean Riley. Ah, Sean Riley and Slow Riders. Exatamente. Também já foram nossos convidados, com o Farewell, primeiro. Exato. E agora tem um novo álbum, que tem o single Houses and Wives, mas já aqui é passada boa nova. É verdade. E eu queria só dizer mais uma coisa que também... Esteja à vontade. Também é curioso. O meu pai andou aí a estudar em Oliveira do Hospital, num colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Exatamente, que teve agora, até há pouco tempo, um almoço. Aliás, no fim de semana passado, e, no momento em que gravamos. Exatamente. Porque eu estava em Gouveia no dia desse almoço. Exato. Porque o meu pai é de Vinhó, que é perto de Vila Nova de Santos. Bem perto daqui. Exatamente. Então é imperdoável que esta entrevista não tenha em estúdio. Temos que remediar essa sua falta. Eu prometo que a próxima vez que aí for, eu informo. Porque as pessoas também têm que compreender que eu agora vivo em Alcochete e é mais complicado vir até aí. Vivo no deserto, não é? Vivo no deserto, exatamente. Vivo aqui ao pé dos camelos, como já disseram. Desculpe-nos esta piada, não é? Mas esquecer estas referências, estas pérolas da nossa política. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E vamos falar mais vezes, porque a seguir este Nose virão outros trabalhos. Sem dúvida. Obrigado por tudo. I am the law of the universe, and I'm the queen of the dolls. We're surrounded by friends and guests, and that's why we're singing this song. 'Cause we're glad that you came, and we're glad that you made it all the way to our town. And we hope that you dance and maybe get drunk, but be careful when you drive back. Singing the song, and the party goes on, and the let you go, but that's alright. We wanna send you a great big kiss. Thanks to you, we had so much fun. When you leave today, don't forget to come another day.